Informamos aos nossos ouvintes que o nosso departamento de engenharia está realizando testes para melhoria do sistema de transmissão da Rádio Cultura M. Por esse motivo, nossa emissora ficará fora do ar a partir das 22 horas e 30 minutos deste sábado, dia 22, até as 8 horas da manhã do domingo, dia 23, quando retornaremos com nossa programação normal. YK520AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 959, 49 metros, 6170 kHz. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Caixa Postal 11.544, CEP 05090, São Paulo. Em São Paulo, 12:05, e nós damos sequência à nossa programação. A produção é de Lia Machado Ovim, trabalhos técnicos de Valtinho de Oliveira e apresentação de Roxane Ré. Há 74 anos, nascia de Lirma.